Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que contávamos então com um convidado, a última novidade que tivemos sobre o fumo foi por volta das 21 horas, mais ou menos. O convidado neste momento encontra-se com uma situação de sem eletricidade geral, portanto, neste momento lamentamos e infelizmente não nos vai ser possível ter aqui o fumo, pelo menos para já. Esperemos que a situação fique resolvida até ao final do programa, obviamente. Mas como nós somos de improvisos, boa noite, João Castro. Seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir em todo o mundo. Em especial, um abraço para Maputo, que hoje estava a contar aqui com a presença de fumo, mas a mensagem recebida foi, quem conhece a realidade africana e principalmente ali em Moçambique, há mais horas que se calhar com eletricidade, sem eletricidade, com eletricidade, é um Exatamente. problema e, portanto, e até agora não consegui, apesar de várias tentativas aqui de. Mas pode ser que a luz reapareça e que conseguimos entrar em contato com ele. Mas neste caso, para já está difícil, porque eu acho que ele até, de tanto falar comigo, até ficou sem bateria no telemóvel. Portanto, vamos ver. E cá estaremos e o fumo será convidado com toda a certeza, pelo menos. Mais uma vez, perguntam-nos se não há Varela. Pedro Varela, neste momento, não está presente. João, quer justificar? Sim, o Varela, pronto, está um bocado adoentado e nós achamos por bem, obviamente, porque temos uma equipa médica exemplar no Sporting 160, dá-lhe um bocadinho de descanso, está a precisar um bocadinho de descanso e, portanto, as rápidas melhoras para ele. Está na mesma a trabalhar a 5%, porque está aqui a coronar e colocar Exatamente. no ar, mas infelizmente, pronto, está um bocadinho mais cansado, um bocadinho adoentado e vai descansar hoje E vai recuperar. E vai recuperar, À porque já lhe semana cá demos estará. as vitaminas Castrol. Exatamente. As Já vitaminas Castrol. as vitaminas Castrol 160 miligramas. Não te 170 esqueças desse miligramas, exatamente. pormenor. 160 miligramas. O Pedro Varela, que, como disse o João, e bem, está adoentado, obviamente, as rápidas melhoras para ele. E nós cá estaremos para mais um programa, João Castro. Nós que fazemos isto já há 201 programas. Antes de agradecer aos patronos e antes de todo este pormenor, pergunto-te se nos primórdios do Sporting 160 se estavas à espera de chegar a este ponto. Não, claro que não, não é? Ia mentir se dissesse, não, já estive no ar quase mais de 200 horas em direto, não é? Se me perguntaste, já estiveste no ar? Claramente que não, portanto, tu já tens umas boas horas também em direto no ar e o Pedro Varela, meu Deus, não é? Já dá uma cadeira de faculdade quase, de jornalismo, portanto, Exatamente. mais de 200 horas, porque ainda para mais os primeiros programas às vezes atingiam as 2 horas, se não me engano. Chegaram a Uma atingir, e meia sim. atingir 2 horas, imagina eu e o Varela em direto este tempo todo, portanto, sem rede, não é? E portanto, por isso é que acontecem estas coisas, não é? Porque nós fazemos sempre em direto. Por isso é que, por exemplo, Exatamente. o fumo agora não pode, porque nós fazemos em direto e não fazemos as coisas gravadas porque achamos que somos mais genuínos dessa forma e portanto, não estava à espera e esperemos continuar a fazer muitas mais horas em direto para nos darem, obviamente, um diploma honoris causa de jornalismo ou qualquer coisa assim. E esperemos que não nos tenhamos que repetir ao longo dos próximos 400 programas, pelo menos que aí vem, porque os temas são sempre os mesmos, os problemas são sempre os mesmos. Precisamente por isso é que, Não. obviamente, tendemos a não repetirmos. Há sempre problemas novos no Sporting, todos os dias há polémica, portanto, há sempre uma festa. Exatamente. Todos os dias há uma novidade. Há sempre. Ainda antes de irmos aqui aos temas, obviamente. Do programa de hoje, deixar aqui uma nota e um obrigado, obviamente, a todos os nossos patronos, que contam todas as semanas com mais um membro. Portanto, reitero que o Patreon do Sporting 160 está disponível para todos aqueles que quiserem então aderir. O link está no nosso Twitter, salvo erro, e no nosso Facebook também. Temos um Instagram para quem não sabe, portanto, quem quiser seguir o Sporting 160 no Instagram, esteja à vontade, nós damos as boas-vindas. João, falando em problemas, vamos lá então ao problema do dia: Academia Cristiano Ronaldo. Ora bem, Academia Cristiano Ronaldo, deixa-me só dizer que se eu tiver que pegar aqui no telefone é porque estamos a receber algum contacto do fumo, para as pessoas não estranharem se eu pegar aqui no Exatamente. telemóvel, e pedir já desculpas por isso. Em relação à Academia Sporting, ora bem, isto, por onde é que és que eu comece? Isto é muito fácil. Primeiro, acho que é uma honra grande e não existe dúvida sobre o nome Cristiano Ronaldo. poderíamos dizer claro. Só se devíamos esperar que ele acabasse a carreira, porque poderá ser um bocado complicado ele estar a jogar para outro clube e já ter o seu nome na Academia Sporting. Mas a verdade é que é um grande nome, que pode nos trazer algumas coisas. E depois vamos então aos pormenores, na minha opinião. Primeiro, acho que se devia ter mantido o nome Sporting. Portanto, ou seja, Sporting traz Cristiano Ronaldo. Sim. Ok. Sim. Acho que se deve manter sempre o nome. Algumas pessoas podem dizer que não, mas para mim acho que fazia sentido sempre manter a palavra Sporting. Depois, dizer que em termos de academia, isto obviamente não é original, alguns clubes fazem isso, até nós temos o estádio Aurélio Pereira, por exemplo, mas em termos de academia, do Sporting, e obviamente às vezes, e também no marketing, o próprio produto passa à marca. Okay? Vamos imaginar, é mais conhecida a palavra iPhone do que Apple. Porque o produto é uma outra parte da marca. E por esse motivo é que eu queria que o nome Sporting estivesse sempre adjacente à academia. Mantinha sempre a marca e depois um tracinho e depois o produto. Então, mas já agora deixa-me eu pegar na questão da marca, como estás a dizer, porque muita gente acaba por falar do facto de o estádio José Alvalade não ter o nome Sporting também. Sim, mas aí tem a ver com... Ou seja, muita gente faz esse termo comparativo, digamos assim, de quererem colocar o nome de Sporting na academia e o estádio não ter Sporting no nome. Mas aí está o fundador do Sporting e como já advém do antigo estádio, né? Não é de agora e, portanto, mais por aí, mas sim, é uma questão pertinente. Mas, por exemplo, em relação ainda à academia e ao nome Cristiano Ronaldo, cinco coisas que para mim são basilares. Primeiro, acho que perdemos uma grande oportunidade em termos de marketing. Não saiu nenhum vídeo do Ronaldo, não saiu, e aqui contava que saísse quer no Sporting, obviamente, um vídeo engraçado, em termos bem desenhado, com o Ronaldo, obviamente, entrar na academia, algo do género, portanto, do Ronaldo, e nas redes sociais do Ronaldo, né? Todos sabemos os seguidores que ele tem, portanto, o impacto que tem. Exatamente. Depois, as coisas foram de maneira tão apressadas, e não sei se é por causa da Assembleia Geral que eles apressaram isto para ter aqui alguns créditos, mas a verdade é que foram tão apressadas que nas notícias do mundo, dos jornais do mundo, muitas das fotos escolhidas do Ronaldo é com a camisola da seleção, não com a camisola do Sporting. Portanto, também podia ter sido enviado para as redações uma imagem, algo já preparado para as redações dos jornais e dos sites colocarem nas redes e nos próprios sites, obviamente, mas uma imagem já preparada pelo Sporting. Portanto, acho que perdemos aqui logo o impacto inicial, perdemos a oportunidade e a boleia do impacto inicial. Depois, a questão de ser da SAD, do clube, a academia é da SAD. Podem dizer que é leasing ou renting com o BPI ou com o banco que for, ou Milênio, já não sei qual é, mas é verdade, é da SAD. E pelos estatutos não é obrigado, como é da SAD, não pertence aos estatutos do clube, não é obrigado a ir à AG, como também não foi quando foi à Academia Puma, atenção, Academia Sporting Puma, eu acho que não foi também à AG, mas neste caso, mais uma vez, eu sou coerente, eu acho que o máximo de transparência seria levar sempre à Assembleia Geral. Não era necessário, mas eu acho que devia ser ratificado numa Assembleia Geral por parte dos sócios do Sporting, porque acho que é assim que se deve gerir, quando são coisas que podem mexer com tradições, podem mexer com muitos adeptos, e portanto, nessas circunstâncias, também não faria mal levar a uma Assembleia uma questão dessas. Mas, conforme disse, não era necessário, e portanto, foi utilizado dessa forma. Terceiro ou quarto ponto, já não sei, já me perdi, a questão financeira, se isto é apenas um acordo comercial sem valores, portanto, tipo uma homenagem, aproveitando a boleia do nome Cristiano Ronaldo, ou se realmente é um acordo de naming, e se é um acordo de naming, que seja explícito qual é, obviamente, os valores que o Sporting irá receber, ou que acordo financeiro é esse, e portanto, como, não sei, como sendo da SAD e não foi à CMVM, parece-me que não, se calhar não tem valores significativos, ou não tem valores de todo. Mas isto era importante ser bem preparado. Quanto mais, por isso é que eu disse que se calhar isto foi um bocadinho à pressa quanto a mim. Depois, ainda há outra questão, e uma questão pertinente, que eu acho que foi dos poucos que levantei no Twitter, que foi se isto não será uma porta de entrada para a Nike no Sporting. Isto porque o Ronaldo é uma das figuras da Nike. Já há muitos anos, tendo o Ronaldo o seu nome na academia, se calhar a Nike gostaria de ver todas as pessoas que existem, que estão na academia e os jovens vestirem Nike e portanto, poderá estar aí um possível acordo comercial com a Nike, já se falou há alguns tempos, e agora mais nesse sentido. E por último, e então de brincadeira, espero que tenham avisado o Cristiano Ronaldo, não é? Já agora, convém. Tem um bocado à pressa, se calhar mais valia ter avisado o Cristiano Ronaldo, porque nas redes sociais dele ainda não vimos nada. Portanto, certo. Não queria brincar, mas um bocado de receio. Sobre o Rui Alves, o presidente do Nacional da Madeira, e deixa-me aqui referir, eu por acaso, ao jantar, estava a pensar, o presidente do Nacional e do Marítimo põem sempre em bicos de pés quanto ao Sporting. Eu não tenho nada contra as pessoas da Madeira, pelo contrário, gosto muito das pessoas da Madeira, e acho que são pessoas e há pessoas da Madeira que são do Sporting, mas eles mereciam os presidentes de clubes realmente muito melhores do que aqueles dois, que realmente provocam assim, alguma azia por isso. E de referir que o Nacional não fez nenhum registro de Cristiano Ronaldo Campos, não sei das quantas, na entidade onde se deve fazer o registro de propriedade intelectual, e de registro de propriedade, não há nenhum registro, não encontrei aqui nenhum registro sobre isso. Já partilharam nas redes também algumas situações e um print mesmo do, acho que foi o Rodrigo Roquete, portanto, no EMPI não há qualquer tipo de registro ou tentativa de registro do Cristiano Ronaldo Futebol Campos ou algo parecido, porque se calhar nesta altura está o Rui Alves a correr para o registro, com os cadernos debaixo do braço para tentar fazer o registro. Portanto, quis fazer uma graçola, conseguiu os seus 10 minutos de fama e agora pode voltar para a sua toca. Era esse que era o objetivo. João, ainda na sequência desta questão da marca e do nome Sporting e do nome Cristiano e do Sporting associado ao Cristiano, não achas que isto seria uma questão mais para o Pedro, mas para a semana a farei, prometo. Uhum. Não achas que a marca Sporting tem que ser mais trabalhada, mais tratada, mais cuidada? Tenho, claramente. E vou-te dar aqui um exemplo. Eu há dias vi os equipamentos de uma modalidade qualquer e só para dar este exemplo. Assim, eu tinha um chefe que me dizia, em várias coisas, o detalhe e o pormenor é essencial, porque revela muito. Fazem a diferença. Exatamente. Revela muito da competência da pessoa que está nesse cargo. E neste caso, no Sporting, eu vi há uns tempos a imagem, e agora não consigo precisar qual é a modalidade, do autoclante dos patrocínios nas modalidades. Aliás, é quase factual em todas as modalidades. O patrocínio é um autocolante colado. Portanto, é um autocolante ridículo. Eu não sei qual é, eu estava aqui a tentar descobrir aqui nos meus grupos do WhatsApp quem é que me tinha enviado a imagem, mas pronto, são tantas talvez mensagens. Talvez seja Já tem aqui, já tem aqui. Vamos lá ver aqui. É Norauto, penso que será o futsal, talvez. É. Não, não é o futsal. É o Norauto. É um a Benecar é patrocinadora oficial do futsal. É Norauto, eu não sei se é o handball, o voleibol, ou o hockey. É Norauto. E deixa-me ver aqui. O Rui Chaves já nos vai esclarecer. Mas é um autocolante, Mariana. É um autocolante. Aquilo fica tão mal. É literalmente. É do hockey. Muito bem. Pronto, é do hockey. Mas os outros devem ser igual, do voleibol e se calhar do futsal, certo. Também vai ser um Benecar mal escrito, mal colocado em termos de... Mas mal colado. É um autocolante, e eu estou aqui a ver a imagem, e a pena não ter-te enviado. É um autocolante branco em cima da risca verde da camisola. É um autocolante branco em cima da risca verde da camisola. E, portanto, aqui refere que realmente... Repara, nós nem nas t-shirts de Sporting 160, que muita gente já recebeu, temos o cuidado de estampar tudo direitinho. Aqui podia ser estampado. Não consigo perceber como é que um clube tão grande como o Sporting falha nesses pormenores. Isso vem em contra daquilo que estavas-me a perguntar. A marca Sporting e os vídeos da apresentação dos jogadores, este comunicado, como dizia o Varela não está aqui, mas tem que prestar a homenagem, que estávamos ao telefone e o Varela disse, epá, o comunicado do Sporting sobre o Ronaldo parece o comunicado do Sporting a dizer que mudamos as equipas da limpeza do estádio, agora é confort limpa em vez da multitempo. E sai assim um comunicado, não é? E tipo, e pronto, uma pessoa lê o comunicado e fica todo contente, é o Ronaldo, ou menos contente, depende da perspectiva de cada um, mas é um comunicado, não tem um vídeo, não tem aquele bam, aquele uau. E é isso que falta ao Sporting. Aquele impacto. Sim, e é essa parte da marca do Sporting que eu acho que tem falhado em muitas coisas no clube. Eu dei-te o exemplo das camisolas, por exemplo. Mas tem falhado. E continua a falhar. E não se consegue ver não se consegue ver trabalho. E aproveito para, para perguntar porque é que uma coisa tão básica, como é que não há ninguém no Sporting que tenha dois olhos ou quatro olhinhos, se usarem óculos, por exemplo, como eu uso também, e olho para a camisola e vi aquele autocolante, que é uma aberração. Portanto, a marca do Sporting, neste caso, é mal trabalhada nesse sentido. Certo, e mal trabalhada, e mal construída, e mal pensada ainda. Tem que, lá está, vamos ao planeamento novamente e vamos voltar à história do planeamento novamente. João, outro dos temas quentes da semana foi o adiamento do jogo com o Gil Vicente, duas equipas que estão com muitos, muitos casos de Covid, ambas. E o jogo ficou adiado para outubro. Achas que vai ser o primeiro ou o único a ser adiado? Não vai ser o primeiro e o único. Primeiro, eu já tinha falado a semana passada das regras, que eu achava que faltava decidirem melhor as regras. Aqui a DGS tomou conta mais pelo Gil Vicente, não pelo Sporting. Foi mais pelo Gil Vicente não ter condições, até porque não tinham treinado. Mas isto tem que estar muito bem esclarecido, porque vai acontecer casos, eu já referi a semana passada, de clubes que se calhar até vão aproveitar estas exceções. E reparem, este adiamento tem um impacto, tem dois impactos. Primeiro, o Sporting já não joga, não sei há quanto tempo, mas já não joga há muito tempo, né? E portanto já estamos sem competição, verdadeira competição, há muito tempo, tem o seu impacto. Mas, e depois tem uma questão, este jogo foi alterado para uma altura em que o Sporting, que o Estádio de Alvalade vai jogar, vai ter o jogo da Liga Europa, o jogo do campeonato e o jogo da Seleção de Portugal. Portanto, vai ter aí uma, de igual modo, também uma penalização. Para o último jogo foi no dia 4 de setembro, só para teres aqui uma ideia. Portanto, quando for esse jogo, imagina quantos dias é que passaram, quase um mês em que estamos sem competição. Se jogarmos quinta-feira, passaram 20 dias. Pronto, 20 dias é muito, obviamente para os jogadores, especialmente nesta fase, mas vai ser o que temos, mas é preocupante nesse sentido. Também não sabemos que... Não, esta doença também é tramada, porque nós não sabemos muito bem quais são as sequelas que deixam a nível pulmonar e as sequelas que deixam a nível do aparelho respiratório. E, portanto, as coisas podem não ser... Isto não é como, se calhar, curar uma gripe e que, pronto, já estás a jogar... E passa, exato. E, portanto, eles podem estar recuperados, e já tivemos a notícia hoje que não deu tudo negativo, certo? Mas temo que exista algumas sequelas que podem afetar a parte respiratória, que é fundamental num jogador, a parte aeróbica. E, portanto, vamos ver o que é que daí advém, até mesmo na escolha dos jogadores. O Sporting levou alguns jogadores da equipa B também para o estágio de Lagos, se calhar a contar, mesmo que alguns jogadores recuperem, fisicamente podem não estar a 100%. E, portanto, vai ser um bocado complicado para o Sporting no seu todo, enquanto equipa, principalmente nos primeiros minutos, aquela primeira parte em que os jogadores já não estão habituados e já não estão em competição há algum tempo. João, e falando se é adiado um, há outro que não pode ser adiado. Jogamos quinta-feira, é um jogo do tudo ou nada. Achas que temos possibilidades de vencer o jogo na quinta-feira? Tem possibilidades de vencer, o Sporting tem que vencer todos os jogos em que entra, mesmo com Covid ou sem Covid. Mas o Aberdeen, e nesta fim de semana perdeu 3-0 na Liga Escocesa, é uma equipa muito física, e daí o meu receio daquilo que eu estava a referir anteriormente, não é? É uma equipa muito física, muito inglesa, ou muito escocesa, bola na frente, nas costas, em profundidade, portanto vamos ter que se defender bem em termos de profundidade. É uma equipa muito agressiva, Mariana, se tiver que dar paulada, vai dar paulada à torta direito. Portanto, é um futebol muito físico e nós vamos ter que saber ter calma, saber defender as nossas costas, a profundidade, e depois vamos ter que saber entrar na defesa deles, que também não parece grande espingarda, digo-te já, mas eles é pontapé para a frente. Portanto, tudo que apanharem é bola na frente e fé em Deus. E tirando ali o extremo direito deles, Canhoto, que me parece ser o jogador mais evoluído taticamente e tecnicamente, mas eles aproveitam muito a profundidade. Agora, o Sport tem que caber ao Ruben Amorim defender bem a profundidade e depois saber bem explorar os pontos fracos da defensiva do Aberdeen. Mas claramente é um jogo para ganhar, ainda para mais em casa, não há mínima dúvida. E é precisamente para isso que Ruben Amorim trabalha. João, Ruben Amorim, que já passou por todas as fases possíveis e imaginárias desde que chegou. Ele chegou, jogou dois jogos, teve uma pandemia, entretanto depois para a época até correu mais ou menos, depois entretanto parou outra vez. Achas que será este ano que Rubén Amorim conseguirá provar que é treinador para o Sporting. Aliás, tem que ser este ano. A minha dúvida é se ele terá condições para... Estamos ao dia 21, está quase a terminar o mercado e acho que faltam três elementos-chave. Três elementos-chave fundamentais mesmo para que o Sporting possa aspirar a mais. Eu acho que falta um ponta-lança, acho que falta um extremo de grande qualidade e falta um central ali para o lado direito. Posto isto, Ruben Amorim, se chegarmos à data limite de transferências e não tiver estes jogadores, obviamente que parte atrás de qualquer outros rivais do título e vai ter muitas dificuldades mesmo na luta pelo terceiro lugar com o Braga, apesar de termos os mesmos pontos do Braga e menos um jogo, não é? E com o Guimarães e com o Famalicão, portanto a primeira jornada nesse aspecto foi positiva se pensarmos só na luta para o terceiro lugar, mas como eu penso sempre na luta para o título, apesar da dificuldade que temos, o Ruben Amorim vai ter aqui algumas dificuldades, porque eu acho mesmo que falta estes jogadores ao Sporting. E as pessoas quando me perguntam, e quando eu referi aquilo do poder de ataque, o poder ofensivo do Sporting, muito se vê, por exemplo, eu vou dar o exemplo quer do Porto, quer do Benfica, nesta jornada, como é que eles resolveram os jogos? Resolveram com o poder ofensivo que têm. Por exemplo, o Porto conseguiu ter no banco o Taremi, meteu o Taremi, ganhou um penalti, marcou mais o golo do descanso contra o Braga. O Sporting, no banco, se tivermos de tirar o ponta-lança e meter alguém, nós só temos de separar o Luís Filipe, portanto, provavelmente será até jogar no ponta-lança neste sistema tático, mas estamos muito aquém, ou seja, o nosso banco para mudar o jogo é muito, muito, muito escasso. E dou-te aqui mais um exemplo. Nós temos um jogador, nós dispensamos aqui jogadores, já nem falo do Pedro Mendes, o Pedro não está aqui, mas nem falo do Pedro Mendes e desejo a sorte toda do mundo do Pedro Mendes para o Almeria, consiga marcar muitos golos. Há um jogador que eu acho que nesta liga tem uma capacidade de entrar e de mudar o jogo, que é o Gelson Dalla. Que por acaso era de Sporting, não é? Gelson Dalla. Por acaso. Sim, só por acaso. Porquê? Porque dizem que o Gelson Dalla não tem condições físicas, ali, pronto, tem alguns problemas musculares. Mas a verdade é que ele entra e mais uma vez entrou pelo Rio Ave e conseguiu que o Rio Ave não perdesse o jogo. E o Sporting falta poder ofensivo. E quando nós dispensamos um jogador como o Gelson Dalla, que nunca teve uma oportunidade de verde e branca, faz-nos pensar, tipo, pá, o que é que nós... Como é que nós avaliamos os jogadores? Ele tem que ser estrangeiro, vindo de certos empresários? O Gelson Dalla não serve? Quer dizer, serve para decidir os jogos com todos os comentadores a dizerem que ele entra e decide os jogos, como decidiu lá fora na Liga Europa do Rio Ave e para o Sporting, mesmo que não fosse titular, uma equipa profissional e uma equipa que joga para o título, são mais do que 11. É preciso que avanhe. Mas já agora deixa-me aproveitar aqui a tua deixa do Dalla estar a ser muito, muito bom no Rio Ave. Achas que, e muitas vezes falam nisto em termos de discussões de quem são de facto os jogadores que são para o Sporting, achas que o facto de um ex-jogador nosso, no caso, ser muito bom no Rio Ave faz com que automaticamente ele seja muito bom no Sporting? Achas que o facto de ele mostrar que é bom num clube, obviamente não desprimorando o Rio Ave, mas num clube nível inferior, achas que a prova de que ele é capaz de ser muito, muito bom no Sporting? Não falo só do Gelson Dalla, falo... Já percebi. Depende caso para caso, não é? Vamos imaginar, Fábio Coentrão era um bom jogador no Rio Ave, foi para o Benfica e foi grande jogador. Certo. Também temos exemplos no Sporting, graças a Deus, mas, por exemplo, Marco Aurélio era um bom jogador na União da Madeira, que ainda é mais baixo que o Rio Ave, a meu ver, e foi bom jogador no Sporting. Claro que isto não funciona sempre, mas nós fomos buscar o Nuno Santos, não é? Temos que contar que o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves sejam grandes jogadores. Isto aqui depende tudo das apostas. Agora, se assim, fores buscar um Eduardo ao Belenenses e achares que vai ser um grande jogador no Sporting, já tens aí um problema, não é dele ter sido Belenenses, mas é um problema de observação. Achar que o Eduardo iria ter um patamar muito bom no Sporting. Ou se achares que outros jogadores, que agora nem me estou a lembrar, mas tipo, se achares também o Matheus Oliveira, que na altura, que se achares que era jogador, estava no Estoril, se achares que é jogador para o Sporting, eu diria que não, mas alguém entendeu que sim. Agora, depende tudo, obviamente, da avaliação que nós temos. Agora, temos que ter uma avaliação, quanto a mim, bem feita, e acho que Pedro Gonçalves foi uma avaliação bem feita. Nuno Santos pode ter sido bem feito, mas depende da posição que vão colocá-lo. Mas também tens que ver os jogadores que tens, não é? Não tens avançados, vais ceder o Dalla, quanto a mim não faz sentido, por exemplo. E por exemplo, agora, pronto, mais para a frente podemos falar, mas havia jogadores em que o Sporting podia contratar, como este, por exemplo, que eu venho falado no Twitter há muito tempo, e que este Alberto Ellis, que vem para o Boa Vista, por exemplo, vem dos Estados Unidos para o Boa Vista, como é que um clube como o Boa Vista consegue sacar este jogador, apesar do apoio que tem agora, e que o Sporting, com falta de avançados, não consegue visualizar ali um potencial para o Sporting. Há coisas que me fazem ainda muita impressão sobre, e por isso, se calhar, é que andamos aqui há 18 anos outra vez sem ganhar os campeonatos, porque temos sempre... Oh, Mariana, como é que eu te vou dizer? Nós não aprendemos com os erros. O modelo é sempre o mesmo. Não basta mudar as pessoas. O modelo é sempre o mesmo. Tipo de contratações, pensa-se que já está a mudar, mas vai-se acabar sempre, se calhar, nas mesmas situações. E a verdade é que o Sporting não consegue dar o passo. E falta-nos dar este passo. E é conforme eu já disse aqui, estamos mais longe dos rivais, mas os que vêm atrás de nós estão mais perto de nós. E esse é o perigo. E dizia aqui o Bruno, e bem... Se o Reze é bom, o Dalla também. Se o Diaby é bom, o Dalla também. Se o Bolasie é bom, o Dalla também. Portanto, em boa verdade, o problema não está no Gelson Dalla, está no facto das escolhas que foram feitas em detrimento de Gelson Dalla. João... Oh, Mariana, deixa-me só aqui dizer os patrocinadores e o Rui Chaves, como é meu assistente quase, vem aqui dizer-me que o handball, o patrocinador é Kelly, o basquete é auditivo, o voleibol é Noral, pelo final é Noral, o futsal é o Hoff e o hockey patins é a Micropack, que é o novo patrocinador. E, portanto, fica aqui corrigido todos os patrocínios que nós... Ficam esclarecidos, todos os patrocínios, e obrigada, Rui, antes de mais nada. Claro. Sim, obrigado, Rui, por este... Estava aqui a ver se tinha aqui alguma mensagem de fumo, mas não tenho. Deixa-me só cá ver, a ver se tem aqui alguma mensagem, nem que seja escrita, porque realmente... Mas deixa cá ver se eu consigo... Acho que não, Mariana, acho que não. Deixa-me só aqui, olha, enquanto... nós temos um convidado, né? Nós temos um convidado, eu também vou mandar a mensagem ao convidado para ele entrar. O nosso convidado, conforme eu o apresentei, é uma perspectiva diferente de nós vermos o clube e ver o jogo. É um apanha-bolas do Sporting, portanto, as pessoas vão ver, vão perceber que nós podemos fazer, ver o jogo de uma maneira, mas quem está lá dentro... Digamos é muito mais perto, vai ter as histórias engraçadas. Vamos ver se ele também consegue entrar, mas em princípio sim, portanto vamos ver. Mariana, a próxima questão, qual era? Estava eu a falar ainda antes do nosso convidado chegar, e quando ele chegar, obviamente, ele entrará a meio da nossa conversa, e será sempre bem-vindo. Deixar só aqui a nota, João, estávamos a falar de mercado, o mercado que está quase a fechar e nós continuamos em soluções. Foi aquilo que eu estava-te a dizer há um bocado. Eu acho que é quase impensável como é que o Sporting vai para um campeonato só com dois pontas de lança e podem dizer, temos o Giovanni, temos o Tiago. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu gosto muito do Tiago e acho que vai ser um grande jogador. Até acho melhor ele jogar na posição que está, quando joga sobre a direita. Gosto muito das trocas posicionais que ele faz com o Giovanni. Mas precisávamos de outro tipo de ponta de lança. O Luís Filipe é curto, principalmente nesse sistema. Não chega só a separar, como já vimos, portanto precisamos ali de um jogador. E depois precisamos de um extremo, é que o que eu vejo nos nossos rivais, eu já disse, chato, está sempre a falar nisto, mas epá, as pessoas têm que acordar para a vida, o Sporting não tem plantel para ser campeão, ponto. Não há hipótese do Sporting ser campeão com este plantel, porque vai-nos faltar qualidade, e sabe o que é que vai faltar, Mariana? Vai faltar naqueles jogos em que o Belenenses vai Alvalade competir à retranca, e tu vais ali andar com posse de bola o jogo todo, mas não vais conseguir entrar na área ou criar um desequilíbrio de um para um, a não ser numa bola parada, e nós também já sabemos que nos cantos nós raramente marcamos, e para marcar livres já não temos o Matheus, já não temos o Bruno Fernandes, vai ser bonito. E depois falta-nos aquele extremo que numa jogada consiga os desequilíbrios para proporcionar, obviamente, uma oportunidade ao Sporting, ao ponto de lança, e falta-nos esse um para um no fim, esse poder de explosão, esse poder de finalização, de decisão, conforme os rivais têm em vários jogadores, como vocês sabem, e não vou estar aqui a falar dos jogadores rivais, mas é verdade, têm soluções técnicas de qualidade que nós não temos. E, portanto, já agora, isso é uma questão só de escolha ou também face ao orçamento, João? É uma questão de escolha com o orçamento ou é uma questão só de escolha? Claro que as duas coisas acabam-se por juntar, não é? Mas se tu fores ver as prioridades, se calhar, das contratações, se tens o Nuno Mendes, se tens o Borja, se calhar não precisavas comprar o Antunes, já tinhas mais folga em termos salarial. Se o Nuno Santos também se for para essa posição com o Nuno Mendes, já foi ali, se calhar, um bocado Ou seja, tens que ver as falhas do plantel e tens que conseguir vender. Mas a questão é que o mercado não é só comprar, é preciso vender. É preciso despachar entre parênteses o entulho que temos e não temos despachado o entulho, não é? Portanto, estamos aqui à espera de que as duas vão para a partilha. Fizeste uma lista desse entulho. Sim, eu fiz uma lista desse entulho. Continua para colocar. Qual é o mal? O mal agora não está nos jogadores em colocar, porque era fácil colocar em alguns jogadores. O mal é que atribuímos a jogadores de baixa performance e de baixa qualidade para o suporte em salários muito elevados. E depois, quando temos de colocar esses jogadores em clubes de menor dimensão, obviamente que eles não vão suportar esse ordenado. Isto é muito fácil pensar nisso. Se alguém chegar ao teu ordenado, tu recebes agora 10 mil, Mariana, no teu emprego, e dizem assim, olha, tu vais agora para outra empresa e eles vão-te pagar só 7 mil, ou ficas encostado na tua empresa a ganhar 10 mil, e tu, olha, se calhar fico aqui encostadinho a ganhar 10 mil. Exato, claro. Pronto, é muito fácil, é isto que está-se a passar. E, portanto, estamos à espera que aqui dois jogadores sigam para a Turquia, mas, pelos vistos, está difícil, e vamos lá ver se encaminha. Eu esperava que sim, que fosse possível encaminhar alguns jogadores, porque primeiro, nem que paguem parte do ordenado, uma parte grande, o Sporting libertar verba suficiente para comprar um jogador. E neste caso, se me disseres assim, qual é o único jogador que irás comprar, que posição, eu dizia-te rapidamente que era um grande extremo. E as pessoas estão a dizer, ah, mas o ponto de lança, não. O Sporting precisa mesmo de um grande extremo. E falta um grande jogador de qualidade. Qual é a referência que tu tens? Repara. Qual é a referência que tu tens no plantel que dizes assim, que grande jogador da bola, que grande craque? Aliás, um dos jogadores mais valiosos da liga, acho que o primeiro que aparecia até era o Acuña, que já foi vendido. Depois é que aparece o Wendel, para ir em 12º lugar, ou o Pedro Gonçalves em 15º, é assim algo. Portanto, e o Braga até tem jogadores nessas posições. Portanto, os jogadores mais valiosos da liga são do Benfica, do Porto, já passa pelo Braga, pelo Guimarães, o Edwards, e o Sporting não tem. E é isso que as pessoas têm que pensar. Não é por jogarem com a camisola do Sporting que os jogadores vão ser melhores. É preciso é qualidade. E às vezes eu preciso acho... é de ser bons antes de vir. Sim, é que foi exatamente aquilo que eu acho que algumas pessoas de Sporting é quando, e por mim, contra mim também falo, mas às vezes fico a pensar com mais calma, se olharmos com olhos, sem lentes verdes, e olharmos para o plantel do Sporting, e olharmos para os outros plantéis e queremos jogar para o título, nós vemos assim, se formos a posição por posição, se tu fosse escolher um 11, não tinhas clube, e fosse escolher um 11, por posição, dificilmente ias pôr lá um jogador de Sporting. E esta é que é a verdadeira realidade. Se formos a fazer um 11, despidos desta camisola que tanto amamos, se formos fazer um 11 rigorosos, despidos da emoção, epá, dificilmente vamos pôr lá um jogador de Sporting no 11. E isso, epá, isso a mim choca, meu Mariana, que nós estamos habituados, é o que eu estava hoje a dizer a uma pessoa. O Sporting que nós aprendemos, pelo menos, a amar, e eu, sou mais velho do que tu, só um anito, mas sou mais velho. Era o Sporting do estádio antigo, do símbolo antigo que tu tens aí, nessa camisola linda. Sim. E esse era o Sporting que tu nos amamos. E esse era o Sporting por qual me apaixonei e qual amei sempre. O Sporting, a partir daí, passou a ser, se calhar, um crush, que dura muito tempo. É só um crush, porque pá, nós deixamos ali de amar um bocadinho, porque algo nos foi retirado em termos de mística. Isto é difícil explicar aos mais novos, mas algo nos foi retirado. O Sporting teve sempre grandes jogadores, mesmo no ganhando. Tínhamos Balakov, tínhamos Figo, Shcherbakov, tínhamos pontas de lança que nos entusiasmavam, Juskoviak, tínhamos Douglas, tínhamos o Luizinho, e depois que fomos campeões, que tínhamos o Acosta, o Schmeichel, tínhamos sempre referências. O Sporting tinha sempre referências. Mesmo para os putos mais novos, tinham referências. Agora, se eu for perguntar a um puto mais novo qual é a referência que ele tem no Sporting, ele se calhar vai-me dizer, era o Mateu, era o Acuña, era o Vaz Dost, era o Bruno Fernandes, era o Vasquinha. Isso que reparamos. Claro, agora assim, temos que criar novos, temos, mas já disse isso mais que uma vez. Só queres criar esses novos ídolos, e as pessoas unem-se a grandes jogadores e a jogadores da formação. E eu até acho que nesta altura, se calhar, o Max é o expoente máximo do Sporting em termos de pós-miúdos. Ia durar quase com o Max, faltou a minha filha, se calhar, mas ia ser o expoente máximo. Porque nós ficámos um bocado desprendidos, não temos assim nenhum elo de ligação a nenhum jogador, que dizer, que ainda jogador que o Sporting tem. Pá, não temos. Temos o Nuno Mendes, mas lá está o que eu digo. Nós só nos agarramos aos jogadores, se eles vierem para a formação, se tiverem grande qualidade. E nesta altura, se calhar, o Nuno Mendes e o Max são mesmo os jogadores onde nós podemos... Olha, está aqui a dizer o Rodrigo que vão dizer a Jovem hoje, é o jogador que os miúdos mais gostam. E também faz toda a diferença, obviamente. Faz, até porque Giovanni lá está, é um jogador irreverente que marca golos e normalmente as posições que, deixa-me só responder aqui ao rapaz, porque se calhar é das posições que tu mais, se calhar, mais fácil de tu amares, não é? É um ponta de lança, não é? Por exemplo, antigamente as pessoas gostavam muito de Manuel Fernandes, Jordão, depois podem ter gostado, se calhar, do Cadetes, Escoviac, Acosta, Jardel, Edson, porque os jogadores que marcam golos, obviamente, mexem connosco. Bruno Fernandes, os golos que marcou, Slimani, Monteiro, que continua a fazer partilhas. Portanto, isso é muito mais fácil. Claro que é muito mais difícil tu ligares a jogadores malucos como eu, que gostavam mais do Ducha, do Douglas, do Luizinho. Pronto, jogadores que não são, que não fazem tantos golos, mas tu achas que têm uma importância muito grande para ti. E agora, para os mais novos, é mais fácil, obviamente, os jogadores que marcam golos. E, portanto, Giovane, como até no final da época marcou muitos golos, é normal que sintam-se mais atraídos para personificar num jogador como o Giovane o seu ídolo. É perfeitamente normal. Achas que a mística vai demorar a regressar, João? Epá, depende. A mística tem muito a ver com as vitórias. As pessoas acham que a mística é só algo, mas a mística tem muito a ver com as vitórias. Tem muito a ver com a capacidade, que agora não é possível, infelizmente, de encher estádios, mas tem muito a ver também com o bom futebol. A mística é muito, advém muito do espírito com que a equipa passa para o adepto. Se a equipa não puxar o adepto, se a equipa trouxer sono ao adepto, se a equipa não ganhar constantemente nada, se estiver sempre fora do título, não há mística que valha. E aqui, quando dizem, ah, o Porto tem muita mística, o Benfica, esquece, mete-lhes 16 anos sem ganhar o campeonato e tu vais ver onde é que a mística vai parar. Mete-lhes 5, não peço 16, mete-lhes 5. E é isso, eu lembro quando o Benfica ficou muitos anos sem ser campeões, que, meu Deus, a mística voou. E, portanto, exatamente, é isso, a mística tem muito a ver com as vitórias, mas também tem muito a ver, e os sportinguistas agarraram-se sempre ao facto do Sporting jogar bem, jogar ofensivamente e ter grandes jogadores. Se começas a tirar isto, e obviamente até num clima que existe no Sporting, um clima de guerra, ainda pior, portanto, mais facilmente se destrói a mística. Também a verdade é que esta direção não tem feito nada para que essa mística volte, porque a relação com os adeptos, em vez de ser unir, é cardinal desunir, porque não tem feito muita coisa para isso, é verdade. E a verdade é que os anos vão passando e a mística vai morrendo. A sorte no meio disto tudo, João, é que o humor, mas apesar de tudo. Não percebi, Mariana, desculpa, deixei-te ouvir. A sorte no meio disto tudo é que o humor mantém-se, apesar de tudo. É verdade. O amor, lá está, se calhar perde-se um bocado a paixão, fica só o amor. Né? É como aos longos casamentos, os casamentos muito, com muitos anos, portanto, perde-se ali um bocado da paixão, fica só o amor, por isso é que há muita gente que diz que já nem vê os jogos, já não sente a mesma vibração, e isso só se conquista quando a equipa voltar a ser empolgante para os adeptos. E eu acho que esta lógica, que esta direção ainda não percebeu como é que funciona o futebol, e principalmente o futebol português e o futebol latino. Enquanto não houver essa paixão da equipa a puxar para os adeptos, nesta altura não vai ser os adeptos a puxar para a equipa. Isso já morreu. Muito, muito menos com a pôr os adeptos a entrar descalços, guerras com os claques. Nada ajuda. Mas se a equipa fosse campeã, ainda havia esperança e os adeptos, pelo amor, como tu dizes, voltavam e tudo. Assim é difícil, porque eu acho que estamos a andar num círculo contrário ao que devíamos andar. E, portanto, olha, ainda estamos a rodar para a direita, estamos a rodar para a esquerda, né? E isso não funciona. E sobre andar para a direita e para a esquerda, os adeptos já voltaram aos estádios em Itália, em França. Achas que, e ainda a semana passada falávamos disto, achas que vai demorar assim tanto tempo até que isto aconteça em Portugal? Não, já aconteceu nos Açores, não é? O governo regional dos Açores já colocou alguns adeptos em campo, ou seja, na bancada. Eu acho que em Portugal já temos aqui o nosso convidado, o Francisco. Olá, Francisco. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Deixa-me terminar aqui a questão e já voltamos e começamos a falar contigo. Eu acho que a DGS está a preparar e há uma grande pressão para os clubes, porque está em causa aqui, a Mariana, é a sobrevivência dos clubes, não é? E claro, atrás dos clubes há muita gente, os clubes não é só os jogadores de futebol, não é? Há muitos empregados que vivem à custa também, são úteis nos dias dos jogos, há muitas empresas que vivem a fazer fornecimento de serviços externos aos clubes, e, portanto, isto tem um grande impacto na economia e um grande impacto nos clubes, até na publicidade, não é? nós temos publicidade estática, temos lá publicidade no estádio. Se não houver público, vale menos, não é? E, portanto, tudo isso tem uma grande ponderação. E, portanto, é preciso uma grande consciência por parte de quem está responsável que o vírus está em cada lado, em qualquer lugar. Está nas touradas, está no cinema, está nos concertos, e isso tem sido aberto ao público. E o estádio é o sítio mais fácil de dividir o público. As bancadas, imaginem Alvalade, se tu quiseres só pôr, como fizeram agora na Alemanha, 10 mil pessoas, é muito fácil dispersar essas 10 mil pessoas. É quase claro. Impossível. Tu estás ao lado de uma pessoa no estádio com 10 mil pessoas. Portanto, é muito fácil dispersar as pessoas. Mas pronto, eles acham que grita golo e tudo. Eu quero ver quem é que, dispersando as pessoas todas no estádio, quem é que vem lá descer 40 escadas para abraçar alguém no estádio. É preciso ter um bocado de tiro na cabeça e saber como é que é um estádio. Agora, se houver estádios mais pequenos, claro, diminui-se. Isso também tem que ser comparativamente à infraestrutura que estamos a falar, não é? Alvalade não é igual ao estádio de Tondela, não é? Se puderes 5 mil pessoas em Tondela, realmente é mais difícil estar em separado. Consegue pôr 5 mil, 1.000, 1.500, 2.000, em Alvalade já pode voltar mais. Portanto, isto é mesmo assim. São contas feitas. Agora sim, dar as boas-vindas aqui ao Francisco. Francisco, boa noite, seja bem-vindo ao Sporting 160. Para quem não acompanhou o programa desde o início, o Francisco é apanha-bolas no Sporting e é uma forma diferente de veres o jogo, Francisco. É uma forma muito diferente, porque estamos mesmo à frente do relvado, dos próprios jogadores, e é uma coisa incrível. Deixa-me perguntar aqui ao Francisco. Francisco, para já, é bonita a camisola que trazes. Exatamente. Esta história tem uma camisola, tem uma história por trás. Então, força. Foi dada por algum jogador? Foste pedir a camisola algum jogador? Foi logo no meu primeiro jogo. Ui, qual foi a tua estreia? A tua estreia? Eu tenho aqui aberto. Foi em fevereiro de 2017. Não estou agora a ver, não me lembro agora em que, com que clube é que nós jogámos. Mas foi do Bataglia. Do? Do Bataglia. Ah, do Bataglia. Sim. Ok. E o Bataglia deu-te a camisola. Mas tens mais alguma dada por algum jogador de Sporting? O jogador não, mas tenho mais uma que foi comprada e autografada. E... Ok. Francisco, portanto, já és apanha-bolas do Sporting desde 2016. Desde a época de 16 a 17. Isso já é muito tempo. Diz-me lá... A todos os jogos, e deve ser uma emoção, eu imagino que é, para as pessoas perceberem, o Francisco não é jogador do Sporting, portanto, certo. Claro, os apanha-bolas do Sporting do Estádio de Alvalade não são jogadores da formação, eu acho que só se passa isso em Alcochete, mas corrijo-me se estiver errado, Francisco. Em Alcochete eu penso que são os próprios jogadores, não é? Jogadores e miúdos que vão lá. Ah, ok. E, portanto, em Alvalade são realmente através de alguma empresa que são escolhidos para o jogo. Pessoa externa ao clube. Ok, uma empresa externa ao clube. E diz-me uma coisa, qual foi para ti o maior jogo que tiveste em Alvalade? Agora fizeste uma pergunta difícil, João. Foi. Porque repara, ele está desde 2016, ele apanhou aquela altura em que o estádio estava completamente cheio em muitos jogos. Estádios cheios. Mas o jogo que mais me marcou foi a meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica, em que ganhámos 1-0, eu estava na outra ponta do campo, bem, e vi que a bola ia mesmo lá para dentro e foi uma emoção incrível. Eu acho que foi o Bruno Fernandes que marcou o gol, não foi? Foi o Bruno Fernandes. Deixa-me fazer aqui... Mariana, se quiseres fazer a pergunta, força, mas eu tenho aqui uma curiosidade muito grande. O João estava mortinho por esta pergunta. Aí, vai. Eu há uns tempos, Francisco, vi aquela reportagem, não sei se conheceste, a reportagem daquele apanha-bolas do Tottenham, que teve uma influência muito grande num gol. Exatamente. E já houve uma história dessas lá... No Sporting? Sim. No Sporting. Não fui eu, mas mas sei quem é que foi. Ok. E diz-me uma coisa, eu vi essa história e acho que faz todo sentido aquilo que o Mourinho depois explica. O apanha-bolas soube ler muito rapidamente o jogo e, portanto, é que ele foi convidado a estar com a equipa, a tomar o pequeno almoço com a equipa, acho que foi isso que ele fez, e visitar o estádio todo. Diz-me uma coisa, vocês recebem alguma instrução nesse sentido? Nós temos que estar mais atentos ao jogo do... ao estado do jogo do Sporting do que ao estado do jogo da outra equipa. Nós estamos sempre atentos a isso e é basicamente isso. Quando estamos a ganhar, temos sempre aquela tendência de dar a bola mais devagarinho. Quanto a ganho, dependendo das competições europeias, a UEFA nisso é mais rigorosa. Portanto, a UEFA controla. Mas, por exemplo, já tiveste 2016, portanto, tu apanhaste vários... Bom, no Sporting é fácil apanhar vários treinadores, não é? Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus parece-me ser um treinador que era capaz de vos mandar vir convosco se vocês demorassem muito tempo. Ele estava sempre a meter connosco. Pois, eu previ, mas ele falava alguma coisa ou dava alguma indicação, tipo, pá, quando era um lançamento para nós perto da grande área deles, lançar, dar a bola rápido para lançar, chegou a ter alguma conversa dessas ou alguém passou essa informação? Chegou até várias vezes e uma delas, já não, acho que foi no jogo da Liga Europa, foi um lance no jogo da Liga Europa que depois nos mostraram no jogo do campeonato e nessa altura penso que foi o André Geraldes que quando estava lá que veio ter connosco e explicar. Mas veio explicar o que é que deviam ter feito, é isso? Sim. Ter feito. E ao contrário, recebem alguma indicação para demorar mais tempo se tivermos a ganhar? Nós temos sempre aquela tendência de dar a bola mais devagarinho quando estamos a ganhar e depende do jogo. Pois, depende muito do jogo. Não posso falar... Claro. Obviamente. Francisco, já agora deixa-me eu perguntar, foram muitos os jogadores com quem te cruzaste, foram muitos os jogadores... que, por exemplo, o Bataglia acabou até por te dar a camisola. Qual é, assim, uma história, obviamente, que possas contar com um jogador assim mais engraçado que nos possas dizer? Uma delas foi com o Rui Patrício. Na altura foi nos meus primeiros jogos, já tinha feito alguns. E estávamos a ganhar, pai, 2-0, e eu, como ainda me estava a habituar àquilo, dei a bola um bocadinho rápida e ele não gostou muito, e eu fui sempre dando a bola mais devagarinho para ele, até ele me dizer que estavam assim. Tá bom, podes parar. Ó, Francisco, e há uma coisa, é um pormenor, Mariana, isto estavas a perguntar para o jogador de Sporting, não é? Mas com os jogadores adversários, já tiveste algum jogador adversário insultar-te ou... não preciso dizer nomes, mas insultar-te? Já tivemos várias coisas dessas. E outra coisa, quando houve cá os jogos da Champions, eu fui lá também. Estes jogos da Champions, sim, este ano. Sim, da Champions fomos nós. E no último jogo... Na meia-final, o árbitro veio ter connosco a meio da segunda parte e disse para vermos o estado da bola, porque a bola que estava dentro do terreno de jogo... Estava quase vazia e ele disse que esta bola já não entrava mais e depois um jogador que foi o jogo com o Lyon, o Marçal chateou-se connosco e não foi assim. por aí além. Mas e diz-me uma coisa. Ah, desculpa, João, diz. Eu ia perguntar ao contrário, se ele já teve alguma situação em que, por exemplo, um jogador simpático, mesmo sendo adversário, que tivesse sido simpático para com o apanha-bola. Não me recordo assim numa situação. Ah, eles também são sempre a perderem em Alvalade, claro, eles nunca ganham. Não há nada disso. Francisco, tu, obviamente, para além de seres apanha-bolas, és adepto do Sporting. Sim. Consegues definir a sensação que tiveste naquele primeiro dia em que, desculpa a minha expressão, aquele miúdo pequeno entra por aquele estádio e consegue perceber que, efetivamente, todas as bolas que saírem do terreno de jogo podem ser apanhadas por ele? É assim, eu tenho uma fotografia que por acaso não a tenho aqui, que sou eu no estádio antigo ainda, com o meu pai e com as Taças de Portugal, que nós tínhamos ganho até à data. E no primeiro dia em que eu entrei pela escada acima para entrar dentro do relvado, foi uma sensação muito estranha, porque nunca tinha ido por ali acima, e estar ali onde estão os nossos ídolos foi uma sensação incrível, mas eu já tinha mais ou menos uma noção daquilo que eu via às vezes da bancada, porque eu nunca tive Game Box, e comprava de vez em quando e outra vez tinha que ficar em casa, mas já tinha bem a noção daquilo que era para fazer, e visto de casa já tinha uma ideia assim feita. Deixa-me perguntar-te, Francisco, e falando aqui um bocadinho agora do Sporting, duas perguntas numa só. Qual era o teu jogador preferido desde que és apanha-bolas, né? Do Sporting? E agora que muitos foram embora, não é? Ainda há um bocado estávamos a falar da falta de ídolos. Atualmente, qual é o teu jogador preferido? Eu não tenho assim nenhum jogador que goste mais, porque não quero estar aqui a ferir sensibilidades. Mas se desse o nome, ele dava-te a camisola, pensa assim. Né? Era bom. Não, não, camisola. Pois. Claro. Durante os anos em que o Salan esteve lá, ele era dos poucos que nos vinha sempre cumprimentar a nós, estava sempre na brincadeira connosco, trazia sempre um café cá para cima. E ele foi um jogador que eu gostei de estar com ele. Ele era também muito importante no balneário. Ele era muito importante no balneário. Dizem que é gente muito boa mesmo. Estão aqui a fazer uma pergunta, não foi, Mariana? Aqui uma pergunta. Exatamente. Qual foi o melhor companheiro na lateral? Portanto, como apanha-bolas, qual foi o melhor companheiro? E, portanto, isto aqui, provavelmente, esta pessoa, o Luís, quer que a resposta seja a mesma. Eu já levei muitos amigos meus, tento sempre rodar entre todos, que é para ser justo. Não posso dizer nomes, porque... Vais ferir isso, está a ferir. Exatamente. E acho que o Luís sabe disso. Claro. Eu andei com o Luís na mesma escola e estávamos sempre à conversa do Sporting. E... Já agora deixa-me eu perguntar-te aqui, Francisco, que isto é uma curiosidade minha. Ainda antes do programa terminar, só deixar aqui uma nota, ainda temos o áudio do Tiago para conseguirmos ouvir. Francisco, isto é mais uma curiosidade minha, que sou muito leiga neste tipo de situações, do que propriamente uma pergunta que tenha aqui pensado antes de vires ao programa. Sim. Vocês ficam sempre no mesmo sítio? Não. normalmente os que vão quase sempre, os que vão há mais tempo, ficam sempre, não é no mesmo sítio, mas ali na mesma zona. Mesmo lado, sim, sempre na mesma zona. E os que vamos trazendo mais novos. Sim, temos que ver quem é que está lá e tentamos adaptar. Claro, faz sentido. Sim, é isso. Calma, haver lugares, ainda para mais com o fosso, deve ali lugares mais complicados para amanhã. Exato. Deixa-me perguntar ao Francisco. Tu falaste, obviamente, de... Eu sei que, e vê-se, eu adoro, eu vou-te já confessar, eu adoro ver os apanha-bolos que festejam os golos como se fossem jogadores. Portanto, incrível. Não, adoro. Aquela reação do apanha-bolas, ou quando defende o penalti, o guarda-redes defende o penalti, se for o nosso, obviamente, ou quando o jogador marca e vê-se a reação do apanha-bolas. Quando eu não vejo reação no apanha-bolas, eu penso logo que o apanha-bolas não é do clube. Portanto, não é do clube. Aqui a pergunta, tu festejas os golos? Festejo, mas não é assim euforicamente. Mas podem festejar. Uma exceção foi o jogo da meia-final da taça. E diz-me uma coisa, agora aqui uma pergunta que ninguém está a nos ouvir, aqui a pergunta, às vezes não te apetece insultar o árbitro? Tantas vezes. Algumas vezes. Estás ali perto, não é? Estás a ver ali a decisão, não é? E agora com os estádios vazios ainda vai ser mais fácil de te ouvir. Pois, agora estou a ver aqui uma pergunta. Sim, é o António Ferraz que está a fazer aqui a pergunta, se dá para perceber o que se vai passando nos bancos e ouvindo os diálogos. Agora com o estádio vazio deve ser mais fácil, não é? Pois, agora com o estádio vazio eu já fiquei uma vez, foi nos jogos à porta fechada, fiquei ali entre a porta que dá para o fosso e o banco adversário. E dava para ouvir o relato que das pessoas que estavam lá, muito lá em cima, ouvia-se muito bem. No piso 7, deixa-me dizer-vos, no piso 7. E a pergunta do Miguel, ainda antes de irmos aqui ao áudio do Tiago, já te deu vontade de puxar as orelhas a algum jogador? E se sim, qual? É assim, nós temos uma visão completamente diferente de toda a gente e podemos ter leituras diferentes de quem está em casa, de quem está a ver o jogo. É a mesma visão do treinador. Pois. Às vezes há aquelas situações, mas só que nós não podemos criticar porque não temos a mesma visão do jogador. Claro. Nós vemos coisas que, isto agora pode ser um bocado estranho, que o jogador não vê. Exato. É verdade. E já agora, se ouvis alguma indicação da equipa adversária, epá... Vai passando informação, exatamente. Rubén Amorim, vê lá, não deixe taticamente o Rubén Amorim sozinho. E meninos... O programa já vai demorado, mas a verdade é que ainda temos o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. Com o adiamento da meia-final da Supertaça de Voleibol entre Benfica e Sporting, o handball foi o único representante em competições oficiais este fim de semana. Fomos até Gaia disputar a segunda jornada do Campeonato Nacional e batemos a equipa agora orientada por Carlos Rezende por 32-27. Um excelente início de jogo, uma boa intensidade defensiva, boas movimentações ofensivas, com muito critério no ataque, e o Sporting conseguiu facilmente chegar a um parcial de 8-2, que depois ampliou para o 11-4. Mas sensivelmente a cerca dos 20 minutos de jogo, a nossa equipa baixou a intensidade, baixou o ritmo de jogo, começou a cometer mais erros e permitiu a aproximação do adversário, de tal forma que fomos apenas a ganhar por 12-10 para o intervalo. Na segunda parte, no início, o ritmo manteve-se baixo à mesma e valeu-nos escoque na altura para que o Gaia não se aproximasse assim tanto no marcador e conseguíssemos manter uma folga no resultado. Deixem-me dizer-vos que eu já não tinha gostado muito da exibição frente ao Boa Vista. Também não achei esta exibição particularmente feliz. Espero que tenha sido tudo devido ao facto de a equipa ter estado 5 meses parada sem competir e no início da próxima semana, desta semana, portanto já amanhã, terça-feira, dia 22, temos um confronto na Roménia para a Taça EHF, para a segunda eliminatória de acesso à fase de grupos. Portanto, espero que tenha sido isso, e estes jogos da EHF já vai dar para ter uma real noção da forma em que a equipa se encontra. Destaque neste jogo para Carlos Roesga, Diukic e Tiago Rocha, todos com 5 golos, e para a estreia do bombardeiro alemão Jens Schongard com 4 golos. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto. Grande Tigas. Mais uma vez. Exatamente. Ali com um belo resumo, mas por acaso curto, porque tivemos poucos jogos. E temos aqui duas perguntas para acabar, Francisco, para nós estamos mesmo a fechar. Uma é se já foste insultado por algum adepto, e a minha outra pergunta é se é mais fácil fazer, na sequência desta, se é mais fácil fazer os jogos com adeptos ou sem adeptos. É assim, ver estar no estádio sem adeptos é um jogo sem emoção nenhuma. Estar ali, não se ouve cânticos, também não se sente a pressão do público, e é muito estranho, e acho que o futebol só faz sentido com adeptos. E em relação à pergunta do Lucas, eu não, mas já saiu notícia, penso que no Jornal Record, mas isso acho que já estamos habituados, que por nós termos demorado, por um dos apanha-bolas ter demorado tempo, os adeptos começaram a assobiar, mas isso não aconteceu. E outra coisa que eu não tinha dito a ninguém, foi que eu faço isto também nos jogos de futsal. Ah, também faz nos jogos de futsal? Sim. Mas não é uma coisa diferente, porque há jogos em que se está só ali sentado pronto para entrar, e estamos só ali a ver o jogo. Claro. É diferente também, o pavilhão é mais pequeno e depois há o cronómetro do... É sempre distinto. É um bocado distinto. E agora, esta pergunta é espetacular. É mesmo a última, portanto, temos mesmo o que é fazer. E pelos vistos, a nossa audiência gostou, e portanto fico contente por terem gostado. E desde já queria agradecer, antes do Francisco, agradecer ao Francisco, primeiro pela iniciativa de nos ter contactado a dizer que gostaria de participar, depois por partilhar esta maneira de ver o futebol por dentro, estando-me fora. Porque o Francisco está fora das quatro linhas. Francisco, já sabes qual é a pergunta? Qual é a sensação de ouvir o mundo sabe que é partido relvado? É arrepiante. É a única palavra que eu tenho para dizer sobre isto. Imagino. Deve ser uma sensação brutal. É mesmo. Deixa-me só deixar aqui uma nota ainda antes de nos despedirmos do Francisco. Dizer só que eu tive a honra e a sorte de poder ser speaker num jogo em 2016, salvo erro, e acreditem que ouvir o mundo sabe que lá de baixo é arrepiante mesmo, como diz o Francisco, e bem, e é uma sensação que se sente uma única vez na vida. Francisco, antes de mais nada, obrigada por teres participado aqui connosco hoje. Podes vir sempre que quiseres, serás sempre bem-vindo. João, uma boa noite para ti também, e obrigada. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos ouviram. Pedimos desculpa mais uma vez, mas e tenho pena porque o fumo, nesta altura, deve estar numa situação complicada, porque está em casa e não tem luz. É verdade. Esperemos depois voltar a ter a oportunidade de tê-lo connosco no programa, porque é uma parte que me interessa muito no Sporting, que são aquelas jovens promessas que passam ao lado de uma grande carreira no Sporting, que têm uma oportunidade, mas por algum motivo depois não conseguem realmente aproveitar a oportunidade, ou não lhes é dada mais oportunidades, a verdade seja dita. E um lado diferente do futebol, temos trazido aqui grandes campeões, jogadores que fizeram muitos jogos, e temos aqui o caso do Fumo, que fez um jogo, também num jogo da taça, Francisco, como tu, disseste que era o teu preferido, mas neste caso foi há muitos anos, foi uma vitória do Sporting na Luz por 3-1, onde o Inácio deu a oportunidade, se calhar, ao Fumo, de experimentar uma sensação única, que é de jogar pela camisola, pelo Sporting, pela equipa A, jogar 10 minutos de Estádio da Luz e ganhar 3-1 numa festa muito boa no final. Quem não viu esse jogo, se for ao YouTube, pode ver. O Sporting, o Di Francesco e o Acuña festejam a vitória de uma forma espetacular na Luz, e o Fumo teve a oportunidade de jogar 10 minutos e provavelmente os 10 melhores minutos da vida dele em termos futuristas. E o Fumo, que será sempre bem-vindo a este Sporting 100%, infelizmente não foi no programa de hoje, mas obviamente contaremos com ele num outro programa. Peço desculpa, mais à frente, e teremos todo o gosto aqui de contar com todos aqueles que hoje estavam a contar com isso também. A todos vocês que nos estiveram a ver e a ouvir, uma boa noite, uma ótima semana. Obrigada a todos e viva o Sporting. Viva o Sporting. Obrigado, boa noite. Vamos ao Chico das Cavernas! A Chico das Cavernas!